Panorama Agrícola para 28 de dezembro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é quarta-feira, 28 de dezembro de 2011, noite de lua nova. Na mesa de som está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado: o segredo não está no que você diz, mas em como você fala. Na dica do programa, beba água entre as refeições. Viajando por Santa Catarina, o assunto é artesanato. Eonir Malgarese viaja por Grão-Pará. E na entrevista, Santa Catarina aprende com Nova Zelândia e Austrália a melhorar a qualidade do leite e a fazer pesquisa aplicada. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Beba água pelo menos 2 litros por dia, mas no verão pode até ser um pouco mais. Mas beba água preferencialmente no intervalo entre uma refeição e outra. Evite beber líquidos ao tomar uma refeição. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. E na viagem de hoje vamos abordar um assunto bem interessante: artesanato. No município de Grão-Pará, sul de Santa Catarina, a palavra patchwork está incorporada no dia a dia de muitas agricultoras. Trata-se de uma arte feita com diferentes tecidos. Combinando cores, tonalidades e desenhos, elas produzem peças que são puro encantamento. O bom desse trabalho é que as possibilidades são muitas e a criatividade conta também. Mas quem pensa que patchwork é coisa da modernidade se engana. Há registros históricos de que o homem faz acolchoados desde que aprendeu a tecer. E isso remonta aos tempos antes de Cristo. Bem, mas voltando aos dias atuais, o patchwork se popularizou em todo o mundo. É um mercado que movimenta bilhões de dólares. As quilteiras, como são chamadas as artesãs, podem ser encontradas em vários países. E tem um comércio forte em torno do patchwork. Tecidos, revistas, materiais e ferramentas são disponibilizados para facilitar o trabalho, que acaba sendo também uma diversão. Olha, mas para produzir peças de qualidade é preciso técnica. E quem levou os ensinamentos para as agricultoras foi a extensionista da EPAGRE, Sônia Brunin Ascari. Na produção das peças, esta técnica conta muito. Escolher o tecido certo, as melhores cores e combiná-las entre si é fundamental. A harmonia entre todos os elementos é o que dá o toque final. O interesse e a paixão pelo patchwork mudaram a vida de muitas mulheres lá de Grão-Pará, que sempre têm motivos para se encontrar e exibir o que cada uma faz com muito orgulho. Essa mudança de vida é visível em todas as participantes do grupo. Assim como o patchwork, que combina cores e tecidos, as mulheres compartilham ideias e sentimentos. E o resultado desses pedaços é um conjunto harmonioso, bonito de se ver. Parabéns às agricultoras do município de Grão-Pará. Amigos, por hoje é isso. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Já faz alguns anos que anualmente, normalmente em novembro, uma missão de Santa Catarina vai até a Oceania, até a Austrália e a Nova Zelândia, aprender das experiências de lá para tentar aplicar algo prático aqui, principalmente nas áreas de leite e carne à base de pasto, também na área de hortaliças, uva, vinho e na captação e armazenamento da água da chuva. Experiências fáceis e baratas desenvolvidas pelos australianos e pelos neozelandeses que eventualmente podem ser aplicadas aqui em Santa Catarina. Este ano, mais uma vez, uma missão esteve na Oceania e quem fala a respeito do que viu por lá e que pode ser aplicado aqui é o secretário adjunto, o engenheiro agrônomo Ayrton Spies, secretário adjunto da Agricultura e da Pesca. Nós vimos muitas tecnologias, tínhamos uma delegação de 30 catarinenses, cada um líder na sua região, e essas pessoas trouxeram ideias muito interessantes, principalmente voltadas à produção de leite e carne à base de pasto, também na vitivinicultura, na questão de produção de hortaliças, na captação e armazenagem de água. É uma estratégia que nós vamos nos basear muito no modelo da Austrália, principalmente. Nós visitamos esses dois países, né? E eu tenho a impressão que, principalmente quando nós falamos em qualidade do leite, tem coisas práticas que nós podemos implantar imediatamente, que principalmente em relação ao resfriamento do leite, que eles têm tecnologias muito eficientes e baratas com o uso de água gelada antes do leite propriamente chegar ao resfriador. Ele já chega com 10 graus, sai da vaca com 37 e chega com 10 graus no resfriador, e em uma hora ele está a 4 graus, quer dizer, por isso que eles têm uma qualidade de leite muito grande. E nós temos sérios problemas ainda na qualidade do leite. Então tem uma série de coisas que têm aplicação imediata, mas eu destacaria produção de pasto, produção de leite à base de pasto, a questão da captação e armazenagem de água, a questão da produção de hortaliças e também, né, a produção de uva e vinho, que acho que é uma coisa que Santa Catarina tem um potencial grande, e esses países já fizeram o dever de casa, né, em muitas dessas áreas aí, que nós podemos não transferir o modelo, mas adaptar as lições, os fundamentos e os princípios que eles muito bem fazem lá nesses dois países, que são competitivos no mercado global. Também acompanhou o secretário adjunto da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spies, até a Austrália e a Nova Zelândia, o deputado estadual José Milton Schaefer, que é engenheiro agrônomo licenciado da IPAGRE, onde atuou como extensionista. O que mais chamou a atenção do deputado foi a pesquisa aplicada, uma pesquisa de resultados. Bom, durante a visita, o que nós podemos observar na agricultura é uma agricultura de resultado. Eles têm o foco na pesquisa aplicada. Nós observamos os produtores interagindo mais próximo da pesquisa, dizendo aquilo que eles querem ser pesquisado, e as pesquisas focadas em resultado, pesquisa aplicada de resultado na propriedade. Vimos também produtores com objetivo na questão da lucratividade. A agricultura focada tem que dar resultado. O projeto tem que ter resultado no caixa, né, na contabilidade da propriedade. E a tecnologia estando a serviço desses projetos, do lucro, do bem-estar da família rural, da sustentabilidade. Mas o que eu observei foi uma pesquisa de resultado nas propriedades rurais. O produtor diz o que ele quer e as estações de pesquisa pesquisam e levam até as propriedades rurais. Isso pode ser um modelo para Santa Catarina? Eu entendo que é uma evolução, que pode ser um modelo, né, a aplicação de tecnologia para aumentar a nossa produtividade, a nossa competitividade e, com isso, sem dúvida nenhuma, aumentar a lucratividade das nossas propriedades. Passa também por um trabalho da extensão, de preparação, de organização dos produtores. Os produtores de lá são muito organizados em cooperativas. Nós temos lá a maior cooperativa de leite do mundo, né, a Fonterra, que exporta leite para várias partes do país e que tem um setor de pesquisa muito forte, descobrindo a cada dia novos produtos. Nós temos que investir nisso, não podemos mais exportar matéria, nos dar o luxo de exportar matéria bruta. Nós temos que elaborá-la aqui mesmo no Estado, se possível com a participação dos agricultores como sócios dos empreendimentos, tendo retorno nisso, agregando valor a essa propriedade, e a pesquisa tem que estar a serviço de todos esses projetos. Falou aqui no Panorama Agrícola o deputado José Milton Schaefer. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.